porra, criança onde é isso, cara? Que merda é essa? É o celular, então... cara. Ele tem ah, aquela... tá, pensei que é a voz da. Da Navi do Zelda, pô. Ah, tá, caralho, porra. Caralho, bicho. É o seu celular, ô Bel? É o meu. Eu quase não uso ele com som, caralho. Cara. Só botei ele com som por causa de hoje. Caralho, Bel, porra, Navi não, cara. Porra. Ué, porra. Zelda é foda, quem? Não, Zelda é foda, mas essa personagem é gritante pra caralho. Ei, Listen! Ei, porra! Não, foi porque eu não botei o outro. Ei, Listen, o tchau que ela fala direto. Tchau! Caralho! Aí só de lembrar já me dá nervoso já. Eu lembro que tinha, cara, naquele desenho, na primeira versão das meninas super poderosas, tem um episódio que sacaneia isso, né, cara? O prefeito tá jogando videogame. É, o prefeito tá jogando videogame, tipo, é muito igual a Zelda, cara. Assim, tipo, ele tá jogando e ele tá putaço, que ele não tá conseguindo fazer porra nenhuma, e tá esse bicho gritando. Aí, tipo, o prefeito bate na parede, só assim que no final ele mata a porra desse bicho. Ele fez espada no bicho, ah, acabou. Vim substituir os animais que esqueceram de fazer uma introdução. Fique agora com um podcast sobre jogos baseados em histórias e em quadrinhos. Os participantes de hoje são Desgraça, Guarda Belo, Kenho, Felipe e o Business Cat que chegou atrasado. Então já vou chutar logo, cara, porque ele saiu na PSN, eu não comprei na época. E hoje sumiu, né? Ainda citar. Sumiu? Pelo que eu ouvi falar, sumiu, cara. Eu não entendo esse negócio da PSN que some o jogo digital, o Jojo sumiu, o Marvel não, parece que sumiu. Não, aí é que tá, ele some o desgraça, a questão do cara comprar. Realmente, pra comprar tem aquela questão de contrato, acho que tá um tempo pra se ficar, se rola alguma merda, eles vão manter mais jogo. A mesma coisa com o tipo Jojo, cara. O tipo, Joe tinha lá na parte PS2 clássicos, e o Belo já não teve mais. Mas jogo da Capcom, cara, como assim? Será que eles zoaram e venderam de direito pra alguém? Será? Pode ter rolado. Pode ter rolado, não sei. E, por exemplo, eu tenho um jogo, como você falou, esse do Jojo, né? O caso que você tá se referindo é o Gate of the Future. Isso aí. Eu não sei falar RPG. Então. Eu tenho esse jogo aqui, ele ainda tá no console, eu já deletei, já coloquei de novo, o jogo ele fica com você, cara, você comprou, ele vai ficar pra sempre, bom. Na sua lista, eu acho até uma merda, esse lista de download da PSN é uma merda, cara, é uma zona, mas fica lá pra você pra sempre, se eu deletar ele agora e baixar de novo, eu consigo, mas eles realmente agora pra vender, eles não passam mais não, tipo, quem perdeu, cara. Não compra mais não, mas diga aí, ô Felipe. Eu sei que ele é um beat'em up, cara, eu vi até o visual dele, ele é bem bonitão, mas como que qual é a parada do jogo? Segue o filme? Quadrinho? Qual que é o negócio? Então, ele é um beat'em up, né, como você falou, e ele segue toda a história do quadrinho, então, tipo, você segue o... não tem nada de novo, assim, no jogo. Então, se você ler o quadrinho e esperar algo novo, não vai encontrar nada de novo nele, ou se você assistir o filme também. Acho que só o final é que vai ser diferente, que o final do filme é diferente do final dos quadrinhos. Opa! Que é igual. Então manda spoiler aí. Manda spoiler aí pra mim. No final do filme, o Scott Pilgrim ele termina com a Ramona e tal, né? E é só isso, né? Que é o final. Tipo, ele não aparece um prólogo, assim. Enquanto que no quadrinho aparece. O que aconteceu com cada um dos personagens, né? O Scott Pilgrim monta uma outra banda, o cara lá que era o vocalista da banda, ele vira gay e abre um restaurante vegano, eu acho, sei lá, um negócio assim. Enfim. O jogo é... Muito bom esse nome, sensacional, né, cara? Pô, o destaque do cara é que ele tem uma gay e abre um restaurante vegetariano. É, então, não, e tipo, o final é muito... Como assim? Por que do nada, sabe? Porque, tipo, do nada ele vira gay. E é da hora que, pelo menos assim, na história, pelo menos, ele vira... até o Scott Pilgrim se surpreende com isso. Que eles se encontram na rua um dia, e o Scott Pilgrim olha pra ele e fala: "Nossa, você por aqui? E aí, o que você tá fazendo? Ah, tô dando uma volta com meu namorado." Esse videogame, vira aí. gay! É assim. Foda-se. É assim, né, cara? Tem um botão, você aperta e pronto, né, cara? Porra, que merda. Cara, mas gente, o jogo, voltando pro jogo, ele tem. Ele tem momentos com cena da história. Como que é o desenvolvimento dele, cara? Eu só vi a parte de ação do jogo, cara, e me agradou bastante. Não tive a oportunidade de jogar. Ele tem isso sim, que é tipo. Você. Como ele segue bem a história assim, e você tem que enfrentar os personagens. São 7 vilões, que são os namorados da Ramona. Então você tem 7 fases pra passar no jogo. Sim. E aí, ao longo das fases, você vai enfrentando os personagens e tal, chega no chefão. Vai ser uma luta igual que tem no quadrinho ou no filme, que é. Geralmente começa com eles tocando uma música, e aí parte pra padaria. Como todo beat'em up, você usa suas. A opção de usar as armas, né? Pelo jogo e tal. Uhum. Eu acho que esse jogo deve ter inspirado um pouco a criar aquele jogo lá que o Belo falou recentemente. Esqueci o nome. Qual? Vocês lembram? 99 vidas. Não. Ah, sim. É tipo, uma coisa porque... que eu presto atenção nesse do Scott Pilgrim, que é a arte dele, tem o cara que fez, é tipo, o cara fodão de tipo de pixel art, assim. A arte é muito bonita. Né? Uhum. É, então, ele tem todo esse visual retrô e tal, que. Depois dele surgiu mais um monte, então eu acho que ele tem essa influência, sabe? Dentro do mundo dos games. Mas o próprio quadrinho, ele é todo assim, ele é bem baseado em jogos, né? Você vê até no filme também, eles usam muito. Isso que eu ia te perguntar agora, cara, essa questão que, como eu vi o filme, no filme ele tem muitas referências aos jogos de videogame. Como que entra essa questão de referência no videogame, no jogo de videogame, né? Querendo ou não, que até no videogame essa porra, então como que eles fazem essa referência pra parecer algo ainda que se destaca bastante? Tem ainda? Como que ela ficou ali nessa modelação? Tem, por exemplo, aquela moeda, por exemplo, que você pega no meio do jogo, é igual a do Super Mario, sabe? Acho que só muda a cor dela, assim, mas é igual, assim, basicamente. Então tem muito dessa de referência, assim, aquele, a sua vida, o modo como ela vai contando, assim, vai diminuindo. Até não, só ia finalizar aqui, ia perguntar se alguém mais jogou no jogo. Eu né? Só ouvi falar também, eu lembro que na época que saiu o filme, nossa, cara, era um hype do inferno, tipo Scott Pilgrim. Eu lembro que tem até um podcast que eu ouço que fizer o Baixo Frente Soco, que fez uma edição especial e falando do jogo. Tipo, eu acompanhei bastante do jogo, mas aquele negócio que ele ficou nesse limbo de sair pra PlayStation 13... O 360, né, na live. E agora, pelo jeito... Eu falei que sumiu, mas eu não tenho certeza. Mas eu, pelo que eu tinha ouvido falar, tinha sumido pra comprar. É, uma boa. E, tipo, reclamaram na época que não tinha multiplayer online, na parada, era só local. Isso, que era um bagulho bem escroto, né? Tipo, porra, chamar pessoas na sua casa pra jogar o jogo. Né? É, mas, tipo... Esse que é foda desses jogos que nunca vão se acontecer, cara. Defende, pô. Ele é um jogo hipster, cara. Que é algo mais hipster do que você ser um jogo multiplayer que só dá pra jogar local, pô. Ele tá cumprindo o papel dele, cara. Vocês não podem reclamar disso. Cara, eu tô vendo um vídeo aqui, e aí eu vi um negócio assim, que a história se passa em Toronto, né? E aí tem o mapa da cidade. O mapa da cidade, ele é baseado em cima do mapa do Super Mario, sabe? Super Mario World. É o Mario World, só que com o mapa de Toronto no lugar. Sim, olha, só pra voltar assim nesse assunto das referências. O que ele se baseia pra fazer jogo é, tipo, é bem certo, assim. O mapa do Mario World, ele lembra um pouco daquele River City Ransom também, que pelo jeito, tipo, tu sai por aí, tem que comprar item pra upar, né? Uhum. Pelo que eu, influências tão bem claras assim, e fez um jogo legal, eu ouvi falar muito bem desse jogo, assim, no geral. Tem até final alternativo, né? Pra jogar com outros personagens. Sim, porque você joga, acho que são 4 ou 5 personagens que você tem a opção de jogar. E aí, pra cada um deles é um final alternativo, porque cada personagem tem um final na história, né? Então você conhece o final deles. Tipo, o Scott tem o final dele, a baterista tem o final dela, a Ramona tem o final dela. E isso influencia na forma como você luta a luta final, assim. Como você enfrenta o último namorado malvado. Certo, mas certo. Faz muito tempo que eu joguei. Então, só uma coisa. Vocês falaram de uma parada agora interessante. Vocês comentaram que ele tem aquela raiz de atributos, né, cara? De você aumentar, mas... Pô, cara, eu vou te falar, apesar... Eu sei que a questão da evolução natural dos jogos, mas, pô, eu acho isso meio paia no beat'em up, cara. Porra, eu acho que dá descredibilizada no negócio. Os beat'em up de antigamente, eles... Cara, é só você ir pra mão e acabou, né, cara? Pô, o problema não. É que isso é meio repetitivo, né, cara? Cara, mas vai ser repetitivo. Mas fica repetitivo. Depende do tamanho do jogo, né? Scott Pilgrim parece um jogo grande, assim, tem sempre o mesmo recurso até o final, tipo, pega Final Fight, tu zera o que é em que, 30 minutos, eu acho, sei lá. Só se você for o fodão, né, cara, não tem como você zerar Final Fight. Não chego a lembrar de qual que é o limite, mas, porra, Final Fight não é um jogo muito grande, né, então tu não vai enjoar até, tipo, da mesma movie list, assim, os caras têm que dar essa variada, né, quer dizer, eu acho. Alfred, analyze the militia force. Berserker Barrage! You see that? That's how you beat Wolverine, people. Se você não sabe, então eu vou puxar o meu, cara. Vou com o quadrinho raiz mesmo, quadrinho moleque, quadrinho de barra. Porque quadrinho é o quê? Quadrinho super-herói, a roupa falada, pô. Eu vou puxar o Marvel Super Heroes, cara, do Super Nintendo, cara. Pô, acho que eu tô falando dos primeiros jogos de super-herói que eu joguei, cara. Como esse jogo era foda. O tio Pedro é muito bizarro, né, cara? Que ele é um jogo que ele tem o Wolverine, o Homem-Aranha, o Capitão América, o Hulk... Tá faltando um, cara. Wolverine, Homem-Aranha, Capitão América e o Homem de Ferro. Tipo, o elenco do jogo é tipo, é mais sortido possível, né, cara? Ele acha que, se não me engano, ele é baseado naquela saga, né? O Guerra Infinita, o Manopla do Infinito. Tanta saga do Infinito na Marvel, como vou saber. É, o que tem o Thanos então, e as joias. Exato, exato. São praticamente todas. Cara, esse jogo é muito foda, cara. Ele é um beat'em up mesmo de base. O Adam Warlock, ele reúne esses heróis pra combater o Thanos. E, cara, tu vai indo em cada ponta do mundo pra lutar. E, tipo, o jogo, ele é muito safado. Ele é um jogo da Capcom. É safado pra caralho que eles não tinham, acho, não sei se eles não tinham sprite pros vilões. Ele tinha pouco vilão pra botar no jogo. Eu não sei qual era o esquema de direito dos personagens. Mas, tipo, você tinha, por exemplo, o Wolverine. Aí, numa fase, você enfrentava o Evil Wolverine. O Show Hulk, aí na outra fase você enfrentava o Evil Hulk, cara, era muito ridículo. Mas o jogo era muito foda, cara, ele tinha umas fases muito boas, cara. Cada personagem, ele tinha um caminho específico pra fase, por exemplo, o Homem-Aranha e o Wolverine, o Homem de Ferro, eles podiam ir pra lugares mais altos, né? O Homem-Aranha e o Wolverine conseguem escalar a parede, o Homem de Ferro voava, né? Só que, tipo, o Capitão América e o Hulk não, eles só podiam ir pelo chão, então você tinha sempre dois caminhos, caminho de cima e o caminho de baixo. A cada um tinha uma dificuldade e tal, cara. Esse jogo era muito foda. De música eu não lembro muita coisa, eu acho que ele era qualquer merda, mas, cara, em questão de diversão ele era muito foda. O único vacilo é que ele era um jogo só pra um, ele era single player. Isso deixava a galera meio puto, mas ele era um jogo muito bom. Caralho, não dava nem pra... Só pra um, que coisa. Era só pra um, cara. Ele era só pra um, ele tinha parado de escroto que você tinha as joias do infinito, logicamente. E você podia pegar essas joias do infinito pra soltar magia. E, cara, não tinha instrução nenhuma de como você usava as merdas dessas joias. Tinha vezes assim que tu pegava a joia e equipava no seu personagem, foda-se, né, cara? E o modo de você ganhar as joias do infinito era randômico. Dependendo do chefe que você derrotava, você ganhava ou às vezes você não ganhava, cara. Pô, peraí, esse jogo era de luta, cara? Não era beat'em up? Não, tem duas versões, cara. Tem o beat'em up do Super Nintendo, mas também tem o original, que é de luta. O jogo é do arcade, hein? Ah, tá aqui. Marvel Super Heroes War of Gems. Exato, esse é o de luta. Esse aí já tem mais personagens. Tem o Magneto, tem o Juggernaut, o Fanático, né, como dizer. A velharia aí prefere. Tem o Wolverine, cara, esse aí é um jogo que ele reaproveita esse sprite do Marvel vs Capcom, né? O Veio antes. Não sei qual é o nome, mas ele também é muito bom, cara. Não, tipo aqui, ó, tá, tipo, Marvel Super Heroes, Super Nintendo, é, tipo, tá classificado como plataforma 2D, cara. E daí tu vai ver o Marvel Super Heroes de arcade da Capcom, que lançou antes, é de luta. Sim. Caralho. Ele não é bem plataforma, cara. Ele é mais veterano. Tu vai andando, vai batendo nos caras e tem as fases pra você ir, cara. Tipo, as fases do jogo até que são muito bem elaboradas, cara. Acho que é por isso que, na questão dos personagens, ele é mais zoado, cara. Tipo, os vilões, você bate em versões alternativas dos heróis, cara. Porque realmente acho que eles gastaram muito tempo desenvolvendo a fase, que as fases são muito bem construídas. Tem vários efeitos, cara. Tem uma fase que eu lembro que era no aquário. Aí em algum ponto da fase, tipo, o aquário explode e tudo enche de água. E dependendo do herói que você tiver, ele pode morrer afogado, cara. Você pode, um Homem de Ferro, ele conseguia ficar de boa debaixo d'água, mas tipo, os outros não conseguiam, então tinha que sair voado. Porra, quem? Tá foda, cara. Surprise, motherfucker. Cara, do nada, porra, quem? Porra, quem? Get over here! Tipo... essa parte que o Ken tá falando do jogo aí é foda mesmo, que o jogo tinha que... Que depois foram usados em vários jogos da Marvel, né? Que cada super-herói tem, tipo, um detalhezinho diferente. Entendeu? O Homem-Aranha, eu acho que era a questão, acho que do alcance dele, né? Ele tinha um pulo maior que os outros, essa sacanagem assim. Não, cara. Era? O Homem-Aranha, ele tinha que... ele pulava mais alto, ele escalava... Ele era mais rápido, ele escalava a parede. O Wolverine, ele já tinha um ataque maior por conta das garras. Acho que ele se feria menos, mas eu acho que ele não tinha. Não tinha um fator de cura. Inclusive, o traço do Homem-Aranha desse jogo é maneiraço, cara. O sprite dele é foda, é bem, bem feio pra caralho. Não. O sprite, os sprites de todos, Abel, são muito bem feitos, cara. Como eu falei, o jogo ele acaba tendo a questão desses personagens é zoado, porque tem uns super-herói e os vilões são tipo versões do mal, né, desses super-herói, né, isso aí eu acho muito bom. Mas também tem uns vilões próprios lá, cara, eu acho muito foda, cara. Tem uma fase que é tanto de manada, mano, quando você enfrenta lá um dos arautos do campo, um soldado, sei lá qualquer, que era um carinha com rabinho, um samurai, eu não vou saber quem é esse cara. Nossa, que descrição, um carinha com rabinho samurai. É sério, tem todo igual samurai, só que ele tá como todo um personagem dos anos 90, ele tem ombreira e amarombado, né, cara? Ele tem uma mão de metal. E não dos 90, cara. Tipo, ele era um personagem difícil pra caralho de enfrentar, mas quando você derrotava ele, você jogava ele pra fora da nave, a nave meio que explodia e puxava todo mundo pra fora. Era muito foda. E o final dele, o desgraça falou do jogo de luta. O final dele é igual um jogo de luta, né? Você reúne todas as joias do infinito e no final o Thanos rouba ela de você, né? O final do Marvel Super Heroes, o Thanos rouba? Sim. Tanto de luta como... Antes da luta final, né? Antes da luta final. Ele rouba a joia de você. Essa você cena tem que lutar com ele. Essa cena do jogo de luta é até legal. Aparece o Adam, o Warlock lá, todo mundo tipo meio que petrificado e tal. Sim, ele trabalha com as mesmas fases e tal, cara. Pô, mas eu acho que esse jogo é muito divertido, cara. Só acho que, como eu falei, o vacilo mesmo dele é ele não ser pra dois, cara. Mas foi um dos primeiros jogos de super-herói assim, que eu joguei. E foi um dos primeiros jogos que eu vi, cara, essa questão de crossover de super-herói. Ele é da Capcom? Eu acho que sim, é da Capcom, cara. É muito foda, muito foda. Joguei, tipo, jogo de super-herói, assim, de comic, jogos do Homem-Aranha, do PlayStation 1, tipo, joguei pra caralho, quando era, tipo, um ou dois lá, que tinha um... Obrigado, acho que era obrigado por me Não, eu não vou falar desse, pera aí, né, só tô dizendo, mas... O que eu quero falar mesmo é que eu tenho uma propriedade que eu lembro de ter rejogado esse jogo, tipo, e lembrando dele, assim, ele é interessante, ele é interessante de como eles pensaram em fazer essa parada, que é o Batman... Que é o nome do jogo é Adventures of Batman and Robin, que é baseado no... Super Nintendo? É, do Super Nintendo. Caralho, esse jogo é do cara. Esse jogo é muito bom, maluco. Esse jogo é muito bom, da Konami, pô. Sim. É sim, tipo, sim. Ó, olha só, né? A Marvel com a Capcom e a Konami com a DC, né, velho? O bagulho é bizarro, né? E, tipo, esse jogo... Não, pera aí, porque eu... Acho que a morte e o retorno do CNN, Rogão... Esse aí eu acho que não era da Konami, não, cara. É da Klein, não é? Não. Eu acho que é da Klein. Dando um exemplo, tipo, eu lembro que esse jogo do Batman, pelo menos, foi feito pela Konami, né? E teve a versão do Mega Drive, que eu acho que também é da Konami, só que o do Mega Drive é diferentão, que é tipo um jogo de meio que beat'em up, só que ao invés de ser porradinha, assim, tu joga batirangue, assim. Isso, e, tipo, isso aí é muito bizarro, cara. Não, tinha isso no Super Nintendo, né? Não, mas... O foco do jogo é tu jogar Batrang, assim, tipo, o gráfico é todo diferente, assim, o Batman parece, tipo, cansado. Cara, vê o sprite desse jogo, o Batman parece cansado, cara. Tá de saco cheio de caralho, velho, eu quero dormir, velho. Você tem que jogar Batrang pra lá e pra cá. Pô, vocês me enganaram, né? Ei, caralho, agora é assim, nessa porra desse podcast, todo mundo aparece, mora, virou bagulho essa porra. É carnaval, né? Cara, clima de carnaval. Cara, tu vai adorar editar esse podcast, cara. Porra, você vai se deliciar, cara. Eu espero pelo menos a melhor parte desse podcast tem que estar nos eixos, cara. Porra, vai. Espero que não seja as tretas. Não era assim, cara. Tem coisa melhor. Mas escuta só, eu vou fazer duas coisas. Primeiro, quem? O estúdio que fez a morte do Super-Homem é a Sunsoft. Lá daquele joguinho do... A empresa daquele joguinho do vampirinho lá. E esse negócio, antigamente, que o Desgraça falou, é um ponto importante. Antigamente, as empresas faziam duas versões de jogos, mesmo tipo assim, Aladdin, do Super Nintendo. X-Men, pô, o X-Men é um... É até o meu jogo que eu vou citar, depois eu corto. Mas o X-Men de Super Nintendo e o de Mega Drive são jogos totalmente diferentes, cara. Tinha muito disso na época. os do Mickey. Ah, cara, joga do... É, sim. Pode falar, Kim, pode falar. Fala, Gabriel. Eu ia falar. Eu acho que era pra ela questão. Filha da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Tá, posso? Pode, cara. Me permite? Permito. É, cara, você ia falar isso aqui, né, porra. Você ia falar que isso era da questão, acho que do hardware, né, cara? Porque diziam, né, que o Super Nintendo era mais avançado do... na época era o Mega Drive, né? Pô, Mega Drive com 10 jogos aí na memória. É um luxo. É, cara, porra. Luxo. Não, mas tinha esse esquema, né, cara? Esse esquema bizarro aí de ter lançado dois jogos. E sempre rolava essa cagada, né, de você fazer um jogo completamente diferente do outro. Você não tentava fazer uma versão próxima pro... com a limitação técnica, por exemplo, quando começou a rolar na época do PlayStation 2, com o Xbox, PS3, você sempre tem essas limitações assim, nas gerações mais atuais. Aí não, era no foda-se, não, tá, não dá pra fazer esse, então faz outro aí. Pô, Ken, isso era maneiro das empresas. Hoje em dia se perdeu isso. Hoje em dia, se elas puderem fazer a mesma coisa pra, tipo, 5 coisas iguais, eles fazem. É, só muda o frame rate. Quando vão fazer uma outra versão, tipo o joguinho do Wolverine, que a gente vai citar no final, mas o Wolverine Origins, o X-Men Origins Wolverine, o de 360, PC e PS3, que eu falei, pô, o jogo é maneiro. Agora as versões, tipo, Wii, versão... PlayStation 2, cara, é horrível, cara. O jogo é impassável, é impassável. Sim. Entendeu? Outro dia, falando disso, ontem eu encontrei esse CD, cara. Ontem eu encontrei esse CD aqui, eu tava olhando, procurando. Nossa, aí tu queimou ele, né? Fez um ritual. Cara, eu tô pensando ainda, cara. Porque esse jogo não era meu, tipo, era meu primo. Eu tava, toma, cara, não quero mais não, porque joguei e achei esse jogo uma merda. Não, fica pra você. Deixa eu pensar, cara. Caralho, que legal, hein? Que primo. Caralho, como assim pode ficar? Não, é seu. Tipo, ele me deu 3 jogos. Ele me deu esse, ele me deu a trilogia Prince of Persia e ele me deu o Red Dead Revolver, cara. Tipo, esses 3 jogos, 2 jogos muito bons e essa merda. Até hoje eu não sei fazer. Foi tipo pra fazer um peso na balança dele. Ó, não vou te dar muita coisa boa, não. Vou te dar essa merda aqui no meio pra tu saber que tem coisa ruim no mundo. Ele pode ficar, cara. Eu não vou jogar muito, porque eu tô caralho. Tipo, eu joguei só a primeira fase do jogo, cara. Que jogo ruim, cara. E, tipo, depois eu vi lá a introdução do PlayStation 3, cara. Pô, a introdução é foda, tipo, o Wolverine escapando dos caras, acho que do exército. É o que eu tô esperando ver no logo agora, cara. É o que eu tô esperando ver no logo, é aquela introdução ali, cara. É, eu tô dizendo que tem que estar assim, né, cara? Veremos. Semana que vem eu vou voltar com comentários pra vocês. Vou ver na pré-estreia essa porra. Fiquei com raiva já, falei, vou ver na pré-estreia. Aí, ó, falando de jogo de quadrinho, tem um jogo do Watchmen também, né? Ah, não, cara, tipo, não queria. Eu toquei, não. Tem um beat'em up do Watchmen que, tipo. Eu só sei que ele existe, é maravilhoso. Eu aquele site lá do. Acho que é. Como é que é? Project 64? Não, esse emulador. É alguma coisa 64 que mostra jogos cancelados. Tinha um jogo cancelado do Watchmen que parecia que ia ser foda. Né? Tipo, era até antes do filme que tava sendo produzido, se não me engano. Só que daí foi descartado pra esse beat'em up, qualquer coisa. Nossa, pô, cara, fazer tá falando um jogo do Batman, cara, agora, porra, fazer um beat'em up do jogo do Watchmen é sacanagem, né, cara? Não tem nada... Tipo, o mais, assim, cara, o que mais capina em Watchmen era o jogo da Telltale, cara. Porra, aí sim. Aí, porra, muito bom, cara, não vai ter câmera lenta que nem o Watchmen do Snyder. Apesar, eu tô puxando esse filme que eu quero falar mal dele, mas vamos segurar a onda, vamos falar de outra coisa. Batman é um que merece, tipo, falar a parte que ele tem um jogo muito bom, cara, tipo, desde do Nintendinho, ele tem aquele clone do Mega Man lá. Também, né? Não, claro, né, mas, porra, comparado a tudo que tem, cara, ele teve aquele beat'em up, tipo, ele tem um beat'em up do arcade do Batman Forever, que é horrível, um filme, né? de merda lá. Cara, mas o beat'em up é foda, cara, tipo, fizeram um beat'em up de arcade foda pro... Não, mas qual, o do PS1, o que tem pro PS1 também, É o que tu consegue mandar ser... Eu acho que é do Saturno. Eu acho que é do... Não, mas eu sei que o gráfico é estilo Mortal Kombat, sabe? Esse é legal mesmo, cara. Muito rápido. Esse é legal, esse é legal. Muito, tipo, esse jogo é muito estranho, parece que tá cheirado de cocaína, que tá tudo rapidão, assim. É muito louco. Cara, o legal é fase, cara. Porra, tem uma fase que é no museu, mas parece que você tá numa rave, cara. Você tá tudo piscando, tá... Sim, sim, porra, muita loucura. Ele começa no asilo, esse outro... jogo, não é? Ele começa no asilo. Não, é, asilo. Esse é isso. É na rua, isso aí é na rua, se não me engano. Caralho, cara, tô confundindo. Cara, eu só sei que dá pra. Eu só sei que se você for escroto o suficiente, dá pros dois jogarem de Batman ou os dois jogarem de Robin. Tem o. Ele não tem. Caralho. Ele... Sério, cara, ele não tem a. O que se diz? É... Ele não... não é o comando, não, cara. É a linha de comando que impede de você escolher o outro, se caso o cara já escolheu um personagem, né? Uhum. Normalmente tem uma linha de comando na programação do jogo que te impede de escolher o outro. Nesse jogo, foda-se, cara. Não, não. O cara escolheu o Batman. Escolhe você também. O cara escolheu o Robin. Vambora. Dois Robin nessa porra, né, cara? Dois Crisodônios nessa porra. Ah, ok. Mas é porque você não usou sua mente, cara. Se você usasse sua mente, você falaria assim. Ah, esse é o personagem especial. É o cara de barro que se fantasia de Batman. Nossa, joga dois cara. Minutos, cara. É, porra. No filme do lá do... Do Jim Carrey com o do maluco lá, o Ria lá. Não sei se é o nome do maluco agora. Tommy Lee Jones? Tudo lindo. Isso, Tommy Lee Jones. O Tommy Lee Jones de duas caras, já, cara. Pô, cara, não tem como a gente ficar só no assunto do jogo, porque toda vez que a gente fala alguma coisa, puxa mó. Deixa eu até falar do outro jogo do Batman, daquele Returns, que é a beat'em up do Super Nintendo, que é bom também, mas eu vou direto pro Adventures, que... O Adventures, esquema que eu tinha esse jogo quando eu era pequeno, tipo, eu tinha a fitinha dele e, cara, era muito estranho. Ele tinha, tipo, as fases não eram iguais, cara. Não era só, tipo, ah, vai indo pra frente aí e dá porrada. Tipo, a primeira fase é isso, que, tipo, a primeira que tu vendo o Coringa, né, tu entra, tipo, num parque de diversões e um mundo de brinquedo, assim. Daí o segundo já era venenosa, tem que ficar usando o gancho e pra se pendurar e pra lá. Eita. E pra cá. E, tipo, o chefe, tu tem que derrotar ele só usando um batirangue, cara. E antes de iniciar qualquer missão, tu pode escolher teus equipamentos, cara. É um negócio que ele é bem, muito bem pensado, assim, pro Batman, cara. Tipo, uhum. Tu é o Batman, tipo, parando lá o risada do Kill, tá? O que foi? Não, cara, tipo, não, é muito bem pensado pro Batman. Tipo, porra, o Batman não merece tanto assim. Caralho. Não, mas bem pensado nesse tipo esquema. Pô, é o Batman, você é o Batman, cara. Você vai ter que escolher o que você vai levar pra situação. Você vai ter que... Se o Batman for dando os quadrinhos, tipo, porra, tem uma situação fodida. Ele vai levar, sei lá, vai queimada aí. Não, o Batman levou a capa dele que é contra fogo, cara. Porra, esse cara é foda, hein, velho. É, mas lembrando que esse Batman aí desse aqui, do jogo que o De Graça tá falando, é o Batman lá do Bruce T, né? É o do Adventures of Batman Robin, né? É, ele é baseado na... no quadrinho, no desenho, né? Desenho animado, é baseado no desenho. Inclusive, sim. Todas as artes são idênticas à do desenho. Pô, o Coringa é muito parecido com o desenho do Bruce T, cara. Ah, sim, foi ele, né? É verdade, eu não sei. Pode ser. Pô, o jogo é muito bem feito. A trilha sonora... Ah, é. Foda pra caralho, foda. Pô, aquela, tipo, a fase da Era Venenosa, assim, tipo, tem uma faixa que é muito foda, assim, tipo, é muito climão botânico, né, cara? Tipo, você tá naquela merda no lugar. E... É tudo estranho, velho. Eu lembro que eu ficava mal bolado quando era criança, porque eu lá, cara. E, tipo, é um jogo muito foda. Tipo, Batman. Pô, e é um jogo difícil, né, cara? É, ele tem. Só que ficava no mérito do Batman aí, sem contar o Arkham, que acho que merece falar mais isoladamente. Mas vocês chegaram a jogar o Dr. Telltale aí do Batman? Mais um que assim. Não, cara, eu não joguei não. Mas minha filha número 3 jogou, sacanagem. A galera aí que conseguiu jogar. Cara, a galera falou que não é um jogo tão legal não, cara. Isso que dá uma cagadinha. Até a própria arte dele, esse gráfico dele, essa animação bem doadinha. Até o plot twist final é meio... É, meio merda também, cara. Diz que o jogo não... Diz que dos da Telltale ele consegue ser o piorzinho. Ô, louco! É o que eu tinha visto quando lançaram, né? Que tipo, tinha meio que prometido que ia ser mais detetive, mais Bruce Wayne do que porradaria. Não, ele nunca prometeu isso. Achei que. Até o camarada da Telltale, ele foi, deu uma entrevista pra galera. A galera tava esperando o Batman mais detetive e tal. Mas o cara da Telltale falou: não, cara, o jogo vai ter ação, vai ter não sei o que, tipo. Que vai ter, o que eles prometeram é que você teria que tanto é mexer com a vida do Bruce Wayne, quanto que a do Batman e uma ia interferir na outra, dependendo da decisão que você ia fazer. parece que acabou não rolando bem assim, cara. Não sei se for nessa não. Mas agora essa questão do detetive aí, você fala, não, cara, o jogo vai ter ação e parece que tem. É como isso aí que o jogo não é muita coisa. Cara, isso agora aí falando todo o jogo da TOT baseado em quadrinho, né? Quer dizer, todo atual, quase todos atuais, né? Sim. Praticamente, o Walking Dead, o que ele tá falando um ponto interessante. Cara, que tara é essa que nego tem que quer que o Batman, tipo assim, ele seja o Sherlock Holmes 90% do tempo e, tipo, o resto dos 10% que tem um pouco de ação. Porque, cara, se tu for fazer um jogo que é só detetive, cara, tem que fazer point e click do Batman, cara. A verdade é essa. Mas, deixa... mas os jogos de até o tempo são isso, Belo. Não tem problema, Belo. Não, mas. O Batman, ele é assim, padrinho. Ele é um detetive, cara, ele é realmente... Mas aí que tá, Ken, porque, tipo assim, eles são point and click, desculpa até te cortar, cara, eles são point and click, é porque agora falou essa coisa e puxou esse assunto, enfim, eles são point and click, mas eles têm ação, pô, tu joga o Walking Dead e tu vê, o Walking Dead tem parte de ação pra caralho, tem pô, point and click, tu faz uma parte de point and click, tu vai lá, daqui a pouco começa a ação, não sei quem que morre, tem que fazer alguma coisa, não é esse tipo de coisa. Nego reclama que no, na série Arca tem pouca coisa de detetive, eu já acho que tem uma quantidade boa, cara, inclusive tu consegue fazer, reconstituir crime, fazer uma porrada de coisa, cara. Ah, vamos lá, né, cara, não é o detetive, tipo, usando a dedução, né, o Bela, é tipo o CSI for Dummies, né, cara, aperta R2, olha, meu detector de, sei lá, aquele óculos, está vendo a pegada, conseguiram as pegadas, aí vai o Batman, conseguiram as pegadas. Olha, tem uma mancha de sangue no aparelho. Vou analisar. Tem serragem. Tem que fazer um jogo, tem que fazer um jogo estilo Ace Attorney pro Batman Detetive, né, cara? É verdade, cara. Exato, tem que ser assim. Cara. Ele vai lá na Batcaverna, dele vai, tipo, puta, essas pistas aqui, cara. Quem que é o vilão? Onde ele vai atacar? Daí ele coloca a mão no queixinho, assim, dentro e faz as escolhas. Tipo, ó, show de bola, cara. Mas aí eu vou pegar vocês agora, cara. Há um jogo do Batman, assim, cara. Não sei se vocês chegaram a jogar qual que é lá o Batman do Biscuit Freeze? É o Batman e Robin, né, cara? Tem o Batman e Robin do PlayStation 1 e ele é exatamente isso, cara. Ele é mundo aberto, né? Ele é mundo aberto. Que jogo é esse, cara? Sério? Tô louco, me manda a imagem dele aí. Mas ele é um jogo ruim, ele é um jogo ruim. Esse que é o problema. Ele é ruim pra caralho, a jogabilidade é uma merda, nossa senhora. Mas ele é legal que ele é o primeiro jogo do Batman que tu pode andar com o Batmóvel pela cidade, né, cara? Nossa, eu tô lembrando desse jogo, cara. Esse jogo, cara... ele é quadradão. Puta que pariu, esse jogo é horrível. Sim, só que aí que tá, cara, ele tinha esse esquema. Tipo, a primeira fase eu acho que você enfrenta a galera lá do... Ah, não, você já começa na Batcaverna, aí tu tem que saber onde o Senhor Frio vai atacar. Aí, tipo, só que você não sabe e normalmente quem era leigo saía no Batmóvel, ficava de putaria na cidade, ou morria ou perdia porque o Mr. Freeze roubava o museu. Mas aí depois de um tempo eu comecei a jogar e descobri, você tem que ir no computador, aí no computador tem as pistas, aí você vai juntando as pistas, pô, o Batman tem dois pedaços de papel, ele junta os dois pedaços de papel, opa, peraí, tem um negócio aqui, ó, não sei que, vai ter uma exposição de diamantes no museu, então ele vai atacar lá no museu. Aí tu vai no museu, faz a aventura toda, derrota o cara... Aí tu ganha novas pistas, tu tem que juntar essas novas pistas pra ir pro próximo local onde vai rolar a merda. O jogo tem essa. O jogo é, sim, mas o jogo é tão travado que não funciona, cara. E tipo, ele não tem nenhuma dica direita do que você tem que fazer pra usar, né, cara? Você vai fazer pra mexer nisso. Tipo, enquanto a série Arkham vem demais, é o momento que o jogo fica falando, não, agora você faz isso aí, ó. Olha, nessa parte aqui tu pode apertar triângulo pra se defender, hein? Porra, apertar XX e bola aqui vai soltar a bomba. Esse jogo ele já é diferente, cara. Tá aí, ó, daí, joga, se vira. Tipo, tanto que ele não disse que você tem o bate-computador pra você fazer a pesquisa das pistas. Tipo, você tem que se virar, porra. Caralho, velho, esse jogo do Batman tá me dando muita agonia de assistir, cara. Seja, cara. Seja forte. Alfred, analyze the militia force. Berserker Barrage! You see that? That's how you beat Wolverine, people. Então, eu acho que falta falar, acho que são dos jogos do Homem-Aranha, né, que tem bastante bom também. Eu acabei, como vocês devem imaginar, não joguei muitos. Joguei só um Game Boy Advance, que era bem divertido, mas eu não lembro qual era. Nossa, deve ser o... Que bom, era informação, só... hein, cara. Peraí, vambora, eu joguei a maioria aqui, vamos destrinchar. Ô, Ned, como que ele tinha uma parte que você rodava pela cidade, assim, soltando teia? Tipo, como se fosse um mapa de mundo aberto? Não, ele era, era 2Dzão, assim. Tinha o Venom no jogo? Ó, pode ser... Peraí. Esse cara, o Ultimate Spider-Man ou é o Spider-Man 2, cara? Tem um mistério, não? Pro GBA. Eu acho que não, cara. Mistério, não é? Tu jogou no GBA, né? Sim, no Game Boy Advance. Tem um Spider-Man Mysterious Menace de GBA, que eu tô vendo aqui, ele está. Tem um Ultimate Spider-Man e o Spider-Man 2. É, também. Não, é. Foi 2005 Ultimate, cara? Pô. Eu acho que esse Mysterious Menace. É, esse Mysterious Menace que eu joguei. Ah, o Mysterious Menace? Ah. Eu joguei o Ultimate Spider-Man. Esse jogo é bem bom, já joguei esse que o Cash tá falando. Esse jogo é bonzinho. Inclusive, legal, esse jogo do Game Boy Advance é bom. E o do Game Boy Color também, cara. Que é o Spider-Man 2, o lado sexteto sinistro, né? É um jogo bem legal também. O jogo até que tá aqui. Only for Game Boy Color. O Homem-Aranha tem muito, tipo assim, ele tem muitos altos e baixos, né? Ele tem, tipo, jogos excelentes, como o Homem-Aranha de PS1, o Homem-Aranha japonês lá do Super Nintendo, que é um jogo fodaralho do cacete. Oh, oh, peraí, o Homem-Aranha japonês, o Super Sentai? Não, Super Sentai. Caralho, graça, menos otakis, cara. Menos o nível de, tipo assim, de conhecimento japonês. Eu acho que... Peraí, tinha jogo bom do Homem-Aranha no Super Nintendo, cara. Peraí. Claro que tinha, cara. Cara, o Máximo Carneiro? Que o Belo tá falando, cara. Não. Máximo Carneiro? Não. Esse não, esse aí não. Esse é um exemplo ruim, cara. Ah, eu não esse sei, cara. Cara. Eu lembro que eu só joguei um, que era aquele junto com o X-Men, e eu achava um lixo, cara. Não, esse jogo é horrível, né? Esse jogo é nojento, cara. Arcade Revenge, eu acho que é o nome desse. Isso, caralho, isso. É Spider-Man and the X-Men in Arcade Revenge. Pô, meu irmão, se vocês ficaram Arcade Revenge, por quê, né? Se vocês ficaram revoltados por jogar isso, e vocês imaginam que eu pedisse daí meu presente de Natal. Um Natal novinho. Caralho. Eu sempre fãzaço de Homem-Aranha. Aí eu cheguei no... Vi a capa dessa fita, falei, caralho, os dois grupos de heróis que eu mais gosto, cara, tem os X-Men e o Homem-Aranha aqui, cara, vai ser foda. Foi caralho. Meu irmão, quando eu joguei essa merda, que jogo horrível, cara, esse jogo é muito... Mas esse jogo é muito, muito... Essa empresa, cara, é o GN, eu não sei porque a Marvel foi dar o direito de um monte de personagem pra ela fazer. Cara, ela fez do Homem-Aranha, ela fez do Wolverine, o jogo do Wolverine é uma piada, cara, é feito por essa empresa. Wolverine do NES ou o quê? O Wolverine. Esse cara do NES. Quer ver? Wolverine. Cara, o Wolverine tá rindo. Se eu vou procurar o vídeo aqui pra mandar pra vocês. O Wolverine parece que ele anda rindo, assim, com um sorriso no rosto. Mas aquele sorriso, tipo, idiota de desenho boboca, cara. Aqui é Wolverine, Adamantium, Rage. Pode procurar isso aí no YouTube aí, que a maravilha de jogo. Que tem uma capa incrível. A capa do jogo é foda, cara. A capa, se vocês procurarem no Google, a capa do jogo é bem feita pra cacete. É, inclusive, quando tu vai jogar, parece que é quadrinho. Aí depois, quando o jogo vai andando, tu vê a maravilha aqui, que é o... Esse jogo é horrível, cara, não gosto nem de falar que... Cara, jogo ruim do Wolverine tem aquele do Nintendinho também, cara, que aquele do Nintendinho, ele é safado, que ele usa a capa da HQ Eu Wolverine, cara. Tem Eu Wolverine, porque não sabe, uma HQ foda do Wolverine, que é escrita pelo Chris Claremont, desenhada pelo Frank Miller, né, capaz do Wolverine no Japão, né, mostrando a andança do Wolverine no Japão. E, cara, o jogo usa essa capa, mas o jogo é uma merda, cara. O jogo é tão ruim, tipo... Ah, eu sei qual é. O Wolverine, ele luta sem garra. Aí, tipo, se você botar a garra pra lutar, ele vai perder um HP, cara. Ele vai morrendo. Totalmente contrário, né? Tipo, caralho, ele é a principal arma do filho da puta, o poder original dele. E, tipo, você bota a garra e ele tá morrendo. Como assim? O jogo é difícil pra caralho, cara. Ele é nível Ninja Gaiden. Acho que alguém viu um Ninja Gaiden e falou, não, vamos fazer uma merda de jogo assim, só que com Wolverine. Cara, esse aí, jogo é muito engana pra hoje. Aí, Ken, quando tu vai ver a empresa que fez esse jogo, qual a empresa que fez, é o GN, né, cara? Foi a mesma empresa que fez o Wolverine merda pro Super Nintendo, cara. Eu acho que, assim, de Wolverine e de Homem-Aranha, só melhorou quando caiu na mão de outras empresas. Que o Wolverine ficou legal mesmo, por mais que não seja jogo dele. No X-Men Mutante Apocalipse, do Super Nintendo. Que, porra, só a fase dele já vale por um jogo do Wolverine todo. Entendeu? Aquela fase que eles montam em cima das sentinelas, que as sentinelas aparecem... Pô, pera aí, deixa eu lembrar que tu falou que essa fase do Wolverine, eu lembro que esse jogo tinha um esquema que eu acho que era... Todos os personagens têm, tipo, duas fases, depois no final tu tem que escolher eles pra ir numa fase em geral, assim, que envolve... Não, mais ou menos, todo personagem tem uma fase só, depois que você completa todos, aí vem fases que você pode escolher o personagem que você quer pra enfrentar a fase, entendeu? Aí tinha a fase... Sim. A fase de todos é foda, cara, mas eu acho que uma das melhores fases é a do Wolverine. Wolverine, cara, porque ele vai numa fábrica de sentinelas, cara. Cara, isso é o sonho, cara, de quem via X-Men na TV. Não era nem TV Globinho na época, né? Mas quem via X-Men no 4 era tipo assim, ver o Wolverine metendo garra dentro de sentinela, cara. E acontece pra caralho nesse jogo, ele bate nos soldados lá, mas, cara, tem uma parte tão massa velho que ele escala, não sei se todo mundo jogou, mas tem um esqueleto de uma sentinela, e é o esqueleto como se fosse de um ser humano, só que de metal, né? Todo de metal. Caralho, ele vai escalando pela coluna da sentinela pra subir pro outro canto, cara. Esse jogo é muito X-Men do Claremont, cara. Porra, cara, eu joguei, mas eu lembro um pouco dele, cara. Só que no final é um asteroide M, né? E depois você derrota o Magneto, para só ficar isso aí. Pô, esse jogo é foda pra caralho. Fiquei arrependido, cara, de não ter pedido esse jogo no Natal e ter pedido o jogo merda do Homem-Aranha aí do... Esse jogo é foda pra caralho. A Capcom sabe até hoje, né, cara, fazer bons jogos de super-herói, cara. Pega pouco hoje em dia, mas sabe fazer bom jogo. Sabe, essa parte eu acho que ela manda bem pra caralho, quem? A gente pode falar tudo, mas a parte de fazer bom jogo. Pô, cara, qual outro que ela fez assim de super-herói pra essa época assim? Mas, tipo, a animação, tipo, que nem eu já falei, fazia da Disney, os jogos da Disney era bom. Ela mexia bem com essa parte, tinha um bom desenvolvimento não, cara, dessa não parte. Não tô questionando que a Capcom fazia bons jogos de super-herói. Porque atualmente é foda. Atualmente não faz mais nada. Mas enfim, pô, eu posso puxar um aqui, galera? Sim, é a sua vez. É porque a gente pode falar de jogo bom e jogo merda, né? Então eu acho que eu vou puxar um merda pra equilibrar, que nem você, que nem o primo do Ken, que deu dois jogos bons e um jogo merda pra ele. O jogo do... Caralho, agora eu não vou lembrar o nome. Daquele que tinha até o filme, que era com... O cara invisível, cara, não é do Spirit, não. Tem pra Super Nintendo, eu acho que tem pra Mega Drive também. Limitar Originário, não, né? Não, jogo, caralho, ia ser foda. Porra, ia ser do caralho. É The Shadow, eu acho o nome do jogo. Shadow Man? Não, cara. Sombra do. Você não jogaram essa porra, não, cara? Que é com Alec Baldwin, filme? É Shadow Man, caralho. Não, cara, é Shadow o nome do jogo, gente. Caralho, eu vou mandar pra não, vocês agora, aí. Vocês vão ver. Porra, ele tá aí. Falando baseado no quadrinho do Sombra, o. Isso mesmo. Desgraça, mas eu nem sabia que tinha jogo desse personagem. Sabia, não tem esse jogo pra Super Nintendo. Eu falo assim, jogo merda, mas é um joguinho bem. Pera aí, mais ou menos. Eu pensei que tu ia puxar, sei lá, o Juiz Dredd lá, baseado no Stallone. O Juiz Dredd é ok, né, cara? Vocês acham muito ruim? Não, pô, mas tipo, ele é igual o jogo do Demolition Man, cara. É a mesma coisa. É, aproveitar o mesmo ator, né? É o mesmo ator, né? Aproveitar o Sprite, né? Não, peraí. Vocês não conhecem o melhor jogo de Juiz Dredd, cara. Qual é? Eu passei aí. Pô. Ah, não, cara, esse jogo é horrível, cara. Esse jogo era pra ser feito pela Midway, só que cancelaram. Daí eles fizeram um protótipo e tá na cara que é um protótipo quando tu vai ver que tem um cachorrinho passeando na rua com a mulher. Isso é Mortal Kombat. Cara, ele tá batendo nos ratos gigantes aqui no... Caralho! Que tá começando, né? Não, mande esse Dredd andando, velho. Cara. Mande ele andando. Tipo, ele anda, tipo... Cara, cagado. Tem isso no filme, cara? Pô, não. Se tiver, me passa aí que eu vou assistir, cara. Pegaram... O Dredd tá meio gordo. Parece ter uma pança também, né, cara? Tá meio gordo. Com as cobras, né, cara? Caralho, qual que o bicho soca, cara? Meu Deus! Não, mas vocês viram... Pera aí, vocês viram o Goro? O Goro do Mortal Kombat ali, cara? O Goro? Aonde? Pera aí, eu vou achar, cara. Não, eu pensei que tava... Cara, eu joguei esse jogo, eu achei a ROM, eu e meu amigo, às vezes a gente pega a ROM, assim, de vários jogos, assim, a gente vai jogando, né? E, cara, tinha esse de Juiz Dredd, a gente não sabia, cara. E depois que eu descobri que era cancelado, mas ele é muito beta, assim, porque do nada, assim, os caras cancelaram. Olha o início do jogo. Caralho, bicho, ele tá lutando com um cara que a arma dele é uma toalha? Que porra é essa? Olha, a mulherzinha passeando na rua. Olha quem é que tá na coleira. Qual momento? O Cat já tá morrendo. Cara, olha como que o Dredd anda, cara. Ai, caralho. Cara, o Goro, cara. 3 minutos e 29. Vejam o modo como o Dredd se agacha. Isso também é muito genial. Ele tá fazendo cara, esse jogo é muito... Esse jogo é muito merda. Caralho, sabe o que eu fiquei mó tempo? Vocês estavam falando aí, eu até me desliguei de vocês. Se vocês voltarem o vídeo pro começo, olha a cara, ó a face do Dredd, cara. No começo do jogo, que negócio assustador, cara. Olha só, caralho. Bota aí nos 15 segundos que vocês vão ver a cara dele de cu, filho. Que já ele tá vi no... aqui, cara. Porra. Nossa! Tipo, a cara tem alguém enfiando o dedo no meu rabo, né, cara? Tipo, isso não tá legal, né? Cara. Que merda de jogo, cara. Alfred, analyze the militia forces. Berserker Barrage! You see that? That's how you beat Wolverine, people. Essa questão dos jogos do Homem-Aranha em si, cara. Puta, o jogo do Homem-Aranha de PlayStation 1, cara, é um clássico, mano. Aquele jogo é muito foda. Cara, quando eu vi esse jogo, vou contar minha história pra vocês com esse jogo. Eu não joguei ele primeiramente no PS1, eu joguei a versão de Nintendo 64 dele, que em vez de aparecer vídeos, aparecem slides das cenas lá. Isso. Eu achava maravilhoso. Mas esse jogo tem um ponto foda. O começo, ele respeita muito o quadrinho do Homem-Aranha. O começo dele, cara, é o Stan Lee narrando o... Tipo, não, assim, o Stan Lee narra todo jogo. Não, Belo, calma aí. A primeira coisa que você vê na primeira fase é a capa de um quadrinho. Todo capítulo do jogo, ele é a capa de um quadrinho. Isso, realmente, isso aí, cara, mesmo. Eu acho até que é um erro do jogo seguinte, que é o Enter Electro, que o jogo do Electro, ele perde essa identidade de quadrinho do jogo do Homem-Aranha. E fica só no jogo, como se fosse um jogo de videogame mesmo. Foda-se, é como se fosse um jogo baseado na série do desenho. Mas esse primeiro jogo é muito bom, cara. O Enter Electro, eu não posso falar muito, que eu joguei pouco dele. Mas o pouquinho que eu joguei, eu achei ele meio que o resto do primeiro jogo. Mas eu achei ele bem... Acho que bem nas coxas, não, assim. Não, ele é legal, entendeu? Não, ele é legal. Ele é bom, coisa eu achei... ele é bom assim. Não, legal não, ele é bom. Puta, ele é bem maior em questão de base, ele é bem mais avançado, muita coisa. As historinhas são melhores? São, cara. Tipo, o plano, a questão da apresentação dos vilões é bem mais bolado, porque tá todo mundo interligado. Tipo, o Homem-Aranha, deu essa porra aqui na cidade, mas aí agora o Homem-Aranha vai ter que salvar o banco dessa galera, desses bandidos. Aí, tipo, o Homem-Aranha com problema foda lá com a cidade, com gás que tipo, verde e amarelo. Podendo tudo, né? Isso que é uma parada mó safada, né? Porque você desculpa do gás é porque eles não conseguiam renderizar a rua direito. Né? Então eles meteram essa aí. Então, e tipo, a maior parte do jogo, se não é todo em prédio, é em esgoto, né, cara? Não tem fase na cidade mesmo. Você nossa, cara, eu falo assim, eu, comigo não tem essa. Eu pelo menos não tenho isso de, não sei o que eu. Tender muito pra descer ou tender muito pra amar. Eu quero que elas me entreguem coisas boas que eu vou consumir. Não, mas, cara, vou te falar que quando eu jogando esse jogo, cara, sabe aquela coisa do podia me chamar de Marveco que eu ia gostar. Cara, esse jogo é muito foda. A parte que ele persegue o Venom dentro do esgoto, e o Venom fica falando as coisas pra ele, e ele, tipo assim, cara, o Venom pega ele, agarra ele. Ele agora, Aranha, você tá perdido pra mim? Aí o Homem-Aranha todo engraçaralho. Cara, você tá com bafo do cacete, sai de perto de mim, caraca. Pô, o jogo conseguiu pegar muita essência do personagem, cara. Eu não jogo... Falam que o de PS2 também é muito bom, PS2 PC, né? Aquele que é baseado no filme, eu não joguei. Mas, cara, eu tenho a lembrança muito boa do jogo de PS1, cara. Ô, eu lembro da, tipo, de uma fase que tu tá subindo um prédio, assim, começa a vir um avião, assim, dando tiro na parada. É o helicóptero, cara. Ah, nesse jogo, a história, o Homem-Aranha, ele tava sendo perseguido, cara, pela polícia. A polícia tava atrás dele. Porque... Aparecem outros heróis direto. Aparece o Demolidor. Aparece a Gata, né? Aparece... Aparece Gata Negra, Capitão América, Justiceiro, Tocha Humana... No 2 aparece o Fera, se não me engano, no tutorial. Não, assim. O 2 é um Fera. Não, tem no Del. O Tocha tá no 1 não, também. Não, o Tocha tá no 1. Não, mas ele não tá no 2, cara. No 2 aparece só rapidamente a galera do X-Men. Isso por causa que teve um crossover com o segundo jogo do X-Men. O Mutante Academy, se eu não me engano. O 2, o Homem-Aranha, ele é personagem jogado. E o zeramento do Homem-Aranha nesse jogo é exatamente o anúncio do segundo jogo do Homem-Aranha. No finalzinho é o trailer do jogo. Sério, mó jabá safado. Porque tudo da Activision, né? Eu tô da Activision, né? segundo jogo tem essa parada aí. Cara, uma parada foda desse jogo, o Bel falou que tem um demolidor com o zeramento desse jogo, tá os heróis. Não sei na casa de quem, tá todo mundo jogando carta. E o demolidor, cara, tá jogando pôquer com a galera, cara, na mesa. Tipo assim, cara, os caras falam, caralho, como que o demolidor tá jogando carta? Cara? Na real, ele ia ganhar de todo mundo, né, cara? Ele sabe quem tá blefando. Depende, ele não sabe o que ele tem na mão, porra. Não, mas eles iam dizer que ele consegue sentir a tinta e saber qual carta é. As cartas em braille, né? Cara, carta em braille. Caralho. Porra, tá querendo demais, né, velho? Porra, caralho. Cara, mas esse não, mas é igual filme do Ben Affleck, que ele pega a nota, ele passa a mão assim em cima da nota. Ah, cara, a gente vai falar disso mesmo. $2, $5. Porra, eu sou aí, ó. Cara, eu só meti aquela cena clássica desse filme no balanço, né? Ele. Ah, cara, esse filme é muito bom. Nossa senhora, a luta no barulho do Kung Fu, velho. Que filme. Só que Evanescence, né, cara? E ela quebrando, cara, tipo, um saco de areia. Daí tem o último saco que vem, tipo, um desenho mega mal feito, demolidor, caralho. Cara, a única coisa que esse homem escreveu foi pro Ben Affleck pegar aquela menina lá, cara. Mais nada, porra. Não, o Rei do Crime, cara. O Rei do Crime é foda nesse filme. Ah, é verdade, cara. Esqueci do. Ó, vou falar que podem me julgar, mas eu achei o coisa de mercenário, eu achei aceitável, cara. Colin Farrell. Caralho, eu estou te julgando. Não, pode, eu sei que você vai me julgar. Eu falei pra você mesmo. Alfred, analyze the militia force. Berserker Barrage! You see that? That's how you beat Wolverine, people. Voltando ao filme, o jogo do Homem-Aranha, pô, o personagem era todo, tipo assim, caracterizado mesmo que você se sentia ali no clima da história em quadrinho. Essa parte aí que eu acho que... Quem comentou que dava os tiros do helicóptero? Acho que foi o... Eu. O desgraça. O desgraça. Essa parte do tipo do tiro do helicóptero, inclusive, quando você tava fugindo, ele ficava falando, move, Spider, move, ele ficava falando, tipo, coisas sim. Que ele faria no quadrinho, entendeu? Nossa, tem ele falando aquelas cenas clássicas do quadrinho, ele falando no telefone, né, tirando meia máscara. Esse jogo é muito foda, cara, esse jogo é muito foda. Pô, eu lembro que tem bastante coisa pra liberar, tipo, roupa alternativa, assim, tinha, tipo, o Spider-Man do Quarteto Fantástico, assim, os quadrinhos também pra tu achar, pô, esse jogo. Ah, aquelas capas que eu ficava babando, aquela capa clássica do Homem-Aranha chovendo e ele coisa, eu esqueço de nada dessa história, e a da história do Kraven lá, que ele tá morto, que ele levanta com o uniforme preto, tinha essas capas todas lá, cara. Não, tinha o da última caçada de Kraven, acho que não tinha não. Não tinha não? Então, acho que falando, da última então... caçada não tinha não. Editor, bota um erro aí. Eu acho que... Não, não tô lembrado que era, acho que cada jogo tinha, acho que pelo menos umas 50, 60 revistas. Era muitas, né, cara? Era muita coisa, cara. Tipo, eles pegavam os principais. Eu sei que esse jogo, ele tem até aquela história do Homem-Aranha totêmico lá, aquele... Como é? De Volta ao Lar, né? Homem-Aranha, de Volta ao Lar, uma porra dessas. É até o nome do filme atual agora. É o Homecoming, né? Homecoming. Cara, esse jogo é foda, cara. Esse jogo tinha também aquela questão da, dele fazer as luvinhas na mão pra bater. Eu achava isso foda, cara. Eu ficava... Caralho, ele tinha. Porra, era muito foda isso. Também, né? O modelo dele era ter no sovaco, pelo menos no 2, se não me engano. Sim. Não, você no podia. Acho que tu conseguia escolher o uniforme da teia do sovaco. Quando tu zerava, tu conseguia. Não, não tinha. Conseguia não? Não, tinha não, Belo. Quando você conseguiu... zerava, você ganhava a roupa preta do Venom. A roupa preta, o uniforme simbólico. Mas você desbloqueava o uniforme do Ben Healy também, não desbloqueava? Sim, não. Mas aí era durante o jogo, cara. Você acha que você passando a quarta fase e a quinta, você liberava o Ben Healy. E se você achasse o quadrinho do Aranha Escarlate, você liberava também. Uhum. Eu achava legal que cada um tinha uma habilidade. Caralho! Bem, really, o clone que virou original, depois virou clone, sei lá. E já ressuscitaram esse clone de novo. Pô, ele tinha morrido? Sei lá, ele que tinha virado o Alpha. Quadrinhos. Ele voltou, cara, ele já tava. Já tinha voltado há tempo já, pô. Tem um tempo já, a última vez que eu vi, porque também parei, cara. Sabe o que é? Quadrinhos. É quadrinhos, cara. Foda-se. Morreu, tanto faz, cara. Não, cara, porra. Uma coisa que esse jogo que falta de mencionar, assim, que esse jogo era feito pela Neversoft, né? Aquela do Tony Hawk, cara. Sim. E ele apareceu no Tony Hawk, né? Você conseguiu desbloquear ele no Tony Hawk. E eu não sei se você lembra, Belo, mas na fase que você luta em cima do metrô, várias propagandas da parede do metrô do Tony Hawk. Tinha várias propagandas. Isso, isso mesmo. Propagandas de jogos da Neversoft. Cara. Praticamente, eu acho que foi o Tony Hawk. O Homem-Aranha, quem falou dessa parte do trem? O Homem-Aranha tem vários jogos, assim, eu tô lembrando que tem muito jogo merda, esse Máximo Carnage, X-Men vs Homem-Aranha, mas o X-Men vs Homem-Aranha, pode ser versus também, porque é uma bosta, bota os dois pra brigar e fica horrível, mas o... tem um de Mega Drive que é foda, cara, que eu esqueci o nome, que ele passa do... Eu lembro que o trailer desse jogo, que toda vez que eu passava, tipo, nas lojas americanas e tava lá o Mega Drive rodando ele, ele tinha uma fase que era ele dentro do trem, e ele conseguia ir por dentro do trem e no teto do trem brigando. Nesse jogo, é o Homem-Aranha versus o Rei do Crime, esse do Mega Drive, se não me engano. Ah, não. Joguei esse jogo, cara. Esse jogo é forte, esse jogo, cara, é bom. Esse jogo, ele tira ele foto e tudo nesse, não é? Sim, sim. É, você olha, tira foto e você ganha um bônus. Ah, só que tem um problema nesse jogo. Cara, só que esse jogo ele tem um problema, o Cat. Ele é baseado. É, a história do jogo é que o Rei do Crime ele plantou uma bomba na cidade e o Homem-Aranha ele tem que ganhar uma série de vilões até chegar a essa bomba. Só que tem a porra de um problema, tipo, ó, o contador ele não para, tipo, ele começa, mas, tipo, vamos botar uma hora, vamos botar assim uma hora na primeira fase. Cada fase que você vai passando ele ainda continua rodando. Assim, se você perder 30 minutos na primeira fase, fodeu o pior. Tipo, o jogo era difícil. Uma mecânica bem legal, hein? Bem legal, só que aí que tá, você perdia muita vida e tinha como você ir pra casa dele. E quando ele ia pra casa, você deixava ele parado lá que ele recuperava a vida, cara. Tipo, você perdia muito tempo fazendo isso. Então, tipo, você teria que saber gerenciar a parte das fotos também. Porque dependendo da foto que tu tirasse no... Tipo, é um jogo muito bom, cara, mas ele é muito difícil. É, tem muita coisa nele, né, cara? Ele é bem... Não é complexo, mas ele tem muita coisa pra fazer. Imagina você com 10 anos, cara, jogando uma porra de um jogo desse, cara. Tu não sabe nem o que tu quer contar moedinha de 25 centavos pra tu comprar bala ou jogar um fliperama. Imagina tu fazendo isso tudo no joguinho de Mega Drive. Pô, o jogo era complicado, cara. O jogo era complicado. Mas ele era bonito. A arte dele também era muito bonita, né, Ken? Eu lembro disso. Sim, sim. A arte dele é maneira. Ó, cara, você... Esse jogo eu joguei, cara, com um vizinho meu. Ele era mais novo que eu, acho que ele tinha 10, acho que ele tinha 10, 12 anos. Eu já tava com uns 15. Cara, ele falou: olha, eu não sei jogar esse jogo. Ele disse pra cara, tipo, fui eu e ele descobrindo o que era pra se fazer, cara. Porque, porra, ele falou que eles faziam e não conseguiu entender nada. Ele não conseguia nem ganhar o chefe. Não, eu ia falar, a gente puxou o jogo de super-herói. A gente falou assim, tipo assim, Homem-Aranha tem muito jogo merda. O X-Men também tem jogos de merdas. Um herói que praticamente, eu acho que todos os jogos dele são legais. Um herói que eu digo assim, entre aspas, é o Justiceiro, cara. Cara, os jogos do Justiceiro são bons, cara. O de PS2 é bom. O de arcade que tem pra Mega Drive também é muito bom. Porra, esse de arcade da Capcom, esse jogo é fenomenal, cara. Esse jogo é fenomenal, sim, maluco. É muito bom. Ou seja, ele acabou, né? Só tem esses dois, né, cara? É por isso que é bom, né? Tem pouco. Pô, se eu não me engano, eu acho que tem um do 10, cara. E não é muito bom, cara. Tem um do 10, ele é meio ruim. Sério? Cara, acho que é até baseado no filme do Dolph Lundgren. Claro, pô, mas também, né, cara? Faz jus ao filme. Oh. Ah, tem um falando nesses outros heróis, assim, mas... do lado B, tem um jogo do Motoqueiro Fantasma de Play 2, que tô lembrando agora que eu joguei. Oh. Não, mas esse aí, pelo que dizem, bom, ele é meio que cópia de God of War. Isso, pô, exatamente. Ele é o God of War do Motoqueiro Fantasma, né? É, mas é legal, velho, é bem legal o jogo. É, ok, um joguinho ok. É bonzinho. É melhor do que o filme. Não, é tão difícil. Pô, porque não é muito difícil, né, cara? Venhamos e convenhamos, né? Entendeu? Nessa geração, PS2 teve pouco jogo assim que eu saiba de quadrinho. Teve muita coisa baseada em filme. Não, quadrinho. Cara, teve. Teve o que, cara? Não lembro desse jogo. De quadrinho. Não, cara, você teve lá os dois jogos do X-Men. Teve o Marvel, Ultimate Alliance. Aqueles beat'em up do X-Men. Teve o Rise of Imperfect. Porra, teve jogo pra caralho de Ultimate Alliance, teve o do Zé. Cara, um foda do Homem-Aranha, cara, que é o Ultimate Spider-Man, o Bell falou dessa questão do Homem-Aranha ser muito parecido. Pô, esse do Ultimate Spider-Man, ele pega muito da história e cria uma história nova em cima disso, cara. É muito foda. Ele continua uma história que tem um quadrinho. E eu achei isso muito foda, né? A arte dele é foda, a arte dele é boa. Apesar de eu não gostar muito da arte desse Ultimate Spider-Man, a arte do jogo é maneiro, meio cel shade, né? Aquele chato era Dimensions lá? Cara, eu joguei a versão do PlayStation 2 e merda. Diz que a versão do PS3 é melhorzinha, porque tem questão de tomar decisão e tal. Mas agora do PlayStation 2 ele é um beat'em up ruim demais, cara. Muita que pariu. O jogo bom do Homem-Aranha é aquele jogo do celular de corridinha, tipo Temple Run, isso aí é bacaninha também. Não, é sério mesmo, é bom mesmo. Tinha até separado até pra falar sobre ele. Se eu não fosse falar do Scott. Esse jogo é bom. E quem é fã pai do Homem-Aranha, e, pô, tu consegue jogar com, acho que tu, todos os uniformes, né, Felipe? Eu tinha liberado mais coisa nele. Se pagar, né, Obel? Se conseguir, no caso, né? Você tem que comprar o uniforme, ou não? Cara, eu acho que tu não precisa... Eu acho que tu consegue com moeda do jogo, mas tem um esquema de pagar sim, também, sim, né? Sim, mas... Não, com moeda do jogo... Você não é obrigado, mas... Você não é obrigado a comprar, mas é mais fácil se comprar, entendeu? É tipo assim, você não precisa usar drogas, né? Mas se você usar drogas, você consegue fazer uma música boa, escrever um livro legal. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Nossa, caralho. Caralho. Meu Deus. Muito demais. Sim. Cara, só agora aqui pra finalizar, o Belo falou, o Justiceiro ele tem, é um personagem com jogos bom. Agora, um personagem bom com jogos merda é o Superman, né, cara? O Superman não tem um jogo que preste. Eu lembro do Superman 64, cara. Pô, joguei pra caralho, o jogo é merda. Não, o legal do Superman 64 que eles conseguiram continuar o jogo no Aquaman do GameCube, né, cara? Tipo, fazer algo tão louco quanto, cara. Ele era meio... Esse jogo é ruim pra caralho. Apanhar, mas a vida dele era baseada na, tipo, na cidade, assim. Tipo, se a cidade fosse destruída, era game over. Ele era, tipo, mundo aberto, tá? Tipo, dava pra tu ir lá no... Como é que é? Clarim Diário, né? Planeta Diário. Planeta Diário. E arranjar lá, tipo, o globo e jogar bola. Também. Vocês... O golpe de laser fudão. Era legalzinho, mas deve ser uma bosta. Eu lembro com carinho. Porque eu não joguei, mas eu vi meus amigos jogando. Cara, o único jogo do Superman que eu joguei, tive o desprazer de zerar, foi A Morte ou o Retorno do Superman. Baseado nessa mesma saga maravilhosa. Que jogo ruim! Cara, se vocês acham o Máximo Carnage ruim, cara, esse jogo ele consegue ser pior. Muito ruim, fala aí. Não, eu ia falar o seguinte, que esse jogo aí tem uma galera que defende ele pra cacete, que nem defende aquele jogo merda da Liga, que a gente já falou outro dia, do Super Nintendo e do Mega Drive. Cara, esse jogo é ruim pra cacete, esse jogo é muito ruim, mano, é muito ruim mesmo, merece até um português correto, é ruim pra caralho. Cara. Não é ruim, cara. Cara, esse jogo é ruim, esse é ruim pra cacete, ruim mesmo, cara. Por quê? Olha, desgraça, olha esse jogo que eu jogar, cara. Não é possível, esse jogo da Aquaman é muito inacreditável, cara. Pera aí, o desgraça. Ele é exclusivo de qual videogame? GameCube, cara. Olha aí. E o GameCube é de quem? Da Nintendo, porra. Tá aí, ó. Se sai empresa só fazendo merda, cara. Olha aí. Só não vê quem não quer, né? Ô, mas o Felipe mandou um negócio aí. Esse daí dos Tartarugas Ninjas. É baseado em quadrinho e, teoricamente, jogo de quadrinho. Cara. Também. Caralho, eu achava. Que jogo bizarro esse. Cara, que jogo bizarro esse. Esse jogo da Aquaman é muito ruim. Todo mundo tá. Boa desse Tartaruga Ninja, vamos falar da Aquaman. Bora. Ué, o que deu aí? Tô tentando... eu caí? Não sei, ficou todo mundo de repente. Acho que deu ruim de internet. Deixa eu ver o meu modem aqui. Dá uma olhada aí. E o Belo, morreu? Cara, acho que o Belo deitou na caminha assim, de, vou dar uma descansada e dormiu, cara. Caralho, porra, velho. Deixa eu ver se chamar ele aqui. Belo quer... Caralho, pô, será que o Belo dormiu, cara? Esse era pra ser o podcast com mais participante, ia ter 6. Tipo, o que aconteceu com o... Não sei, eu chamei ele na porra do disco, se não apareceu esse pau no cu, cara. Caralho, tô falando? Porra aí, cara, que merda. Eu acho que o Belo dormiu mesmo, cara. Chamar ele no tomou pessoal. Tomou muita cervejinha, né, cara? Falei com ele, cara. O Cat. O Cat dormiu de... O Cat tá, pô. Peraí, rapidinho. Cat, seu puta, vem pro podcast, a gente gravou 11h30 da noite, já são meia-noite 33, tu tá aí de boa, vem pra cá agora. Porra, que merda, cara. Foi o meu que dormiu, cara.